nova era começou. Uma nova era começou. E hoje trazemos até você. Algo novo, moderno. E tudo isso em uma forma luxuosa. Aqui está o luxuoso Tamadalá, o peixão da Amazônia. Sua diversão começa agora. E quem é sincero, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem é sincero, bota a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Gente, que bonito. É com muito carinho que estamos aqui para festejar o 12º Festival do Camarão em Santana da Laura. Obrigado, meu vereador Fábio. Obrigado, meu prefeito Evandro Trabalho. Eles estão presentes aqui. Obrigado, todas as equipes, seguidores. Alô, negão da pescada amarela, bora começar! Você tá no peixão da Amazônia. Você precisa esse amor no começo, meio e fim. A verdade. As danadinhas, as danadinhas dos brothers. Obrigado pelo carinho, meninas. A saudade fica por trás. Olha, meu grande parceiro Enio, o sonhador. Um abraço pra vocês. Senta aqui, me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. As damas da ficha ficha. Primeira dama, Vitória. Forte abraço. A pessoa certa que me amar. Alô, Ratinho! Cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. É o peixão da Amazônia no Festival do Camarão. Bora dançar, bora curtir que tá gostoso. Tanto tempo se passou que eu nem me lembro mais. Ô, peixão! Como foi que começou? Por fim, nosso amor. Obrigado, Márcio, uma falada e o Mortadela. Foi um sonho. Para, Mortadela. Aí tu quer me quebrar, né, filho? Só sei que eu faria. Daqui a pouquinho, viu? Outra vez. Vamos lá! Aquele brilho no olhar. E aí, Lucinho Malo! E a saudade. Tá tudo ok por aí, maninho? Fez um vazio imenso. O áudio. Meu coração que ainda chora. A marca que ficou do seu adeus. E dança! Oh, Junto com o Tamatá, viu? Sei que não. A segunda parte do Festival do Camarão vai ser pressão demais. Tamatá Live. Tanto quanto a gente se. Olha meu grande parceiro DJ Jona, tá lá de Santa Bárbara. Ele veio conhecer de perto o Peixão da Amazônia. Obrigado, DJ! O Peixão da Amazônia. Você está falando a nossa. Bora, Juan! Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez. Olha o Monzi, Rosivaldo. Wilson Nega, da família Pereira. Um grande abraço. A gente vai se tocar. Sabendo que é aniversário do Irã da produção, meu irmão. O que a gente passou. Um pacote, viu, Irã? Apesar de tudo, a gente foi feliz. Você está tocando a mão. Para meu desviados, 360. Vamos dançar. Mas... Para meu vereador Fábio, um abraço pra você, garoto. Talvez que a gente vai se tocar. Presente, obrigado pelo carinho. Sim, tá tudo confirmado, o Festival do Marisco, Tamatá, o Peixão da Amazônia. Com você, meu amor, não poder te receber. Hoje bem, é você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim. E o Neguinho da Pescada Amarela. Ele vem com toda a caravana de vigia. Ratinho, tu mando todas, alô, charudo da Vija Vi. Alô, Raul. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz. Eles estão aqui à frente, obrigado também os primos. Tá todo mundo endoidando geral. Os desviados 360. Você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim. Não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz meu. Fala, gente, galera do 29. Não sofreu quando a gente acabou. O ônibus já está de saída, viu, galera do 29? Eu senti na tua voz um vibrato. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz. Tamatá Live. Que não vai mais terminar. Foi tão ruim. seja você que quiser aí. O CD ao vivo do Tamatá e a parte do DJ Elielson e do DJ Ivan já está gravado aqui no comando. E detalhe, é totalmente grátis, patrocinado pelo prefeito Evandro Trabalho, viu? Quem quiser é só chegar aqui na nave e adquirir o seu. Parte do Ivan e do Elielson, do Iago, tá gravando agora. Só chegar junto. É limitado, viu, gente? Não é pra todo mundo, não. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Te vira, Deus. Como você fez a minha cabeça. Bora, Marcos Brumonte! Andando na rua. Minha amiga Dora, da família Arlindo, tá ali também. Obrigado, Dora. Essa gente parece você. Lucínio Melo, bora tomar todas. No fliperama, na lanchonete. Daqui a pouquinho sai a parte do Iago também. Daqui a pouquinho, acabou já. Você. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Louco, como você fez a minha cabeça. Vereador Fábio, seu assessor Marcos, garoto. Eles vão dançar, vão dançar, vão dançar, vão dançar. Penso em você, meu amor, toda hora. Olha meu parceiro Chocolate, olha o Júnior. Tanta, tanta. Da ficha fiz. Provocada. Ei, charuto, prepara dia 1 e 2 lá no 28, hein? Penso em você, meu amor. Vamos chegar com tudo. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Daliago! Você me invadiu. Entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te... Minha patroa, Dona Karina, e o Negão dançando todas, garoto! Sou ovalho no teu... Negão falou que vinha e veio mesmo. Refresca. Aí é fronteira, pai! Eu sou uma chama viva, ardente, o teu calor. O teu calor. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor. Olha o Maildo do Mercadinho Luiz, DJ Milson Show! No Peixão! Bora dançar no Festival do Camarão! Oi! Ei, Neto, o Marcos Promonte já falou que hoje o banho de piscina é por conta dele, viu? Que sinto por você, acho que nem sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. E aí, Suzana? E a Letícia, um beijo pra você, minha linda. É só você que sabe me levar ao prazer. Sacoladinho, vai! Adoro tua voz, tua pele e tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Seus guiados! Amar você. As essa galera que a gente tem um carinho mesmo. Sempre junto do Tabata, obrigado, gente. Mariago! Iago! É Lucinho! Não sei onde sumiu, desapareceu. Como é que é? Fiquei só, só como dói. Ah, meu peito dói. Meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras. Nenhum momento você feriu. A gente queria abraçar com todo carinho. Então me diz o meu vereador Fábio. Motivo. E o prefeito levando o trabalho, esses caras que não medem esforços pelo município de Santo Antônio do Tauá. E te amei demais. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você pra não mais... Fábio, seu assessor, Marcos. Até quando esse louco amor vai ter... Cadê meu parceiro Ratinho, hein, meu irmão? Até quando eu vou ter? Fala, Raul! Pra não mais sofrer. Raul, chega aqui comigo, vem cá, vem cá. Chega aí, Raul! Tamata Live, traduzindo suas emoções em vibrações sonoras. Quantas noites você me deixou assim, rolando... Olha o Juan, o Leozinho, os Desviados 360. Quantas vezes desde o lançamento do Tamata, eles não abandonaram a gente ainda. E nunca vão. Você não ligava para minha dor. Não... Os brothers do Bolada. Os brothers da balada. Poxa, abraço pra todos vocês. Não, eu te amei. E as danadinhas dos brothers. Um abraço, danadinhas. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei. CD do Iago! Como ninguém mais. O Peixão! O Peixão! Eu perdi, mas você também perdeu. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir? Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Em outubro, aniversário da Ficha Fish. Minha dor. Do charuto da Ficha Fish. Saber e o lançamento dos novos paredões do Tamatá. Não existe nada. Essa é pressão e charuto, prepara, galera. Você jogou. Reinaldo, o Márcio, o Douglas, o Val, meu Igor. Curtidas marcantes. Meu coração. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Traduzindo suas emoções em vibrações sonora. Detona, Iago! Para dançar no Festival do Camarão! estão aqui no nosso Peixão da Amazônia. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. Ui. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento, eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Bora, Ratinho, aperta o play. E o Iago chega pra tocar essa sequência pra galera que realmente dá valor de dançar coladinho no salão. Essa sequência aqui, Iago! Um, dois, três e... Aperta o play, Iago! Quando o DJ tocar esta linda canção, olha o boss e o Leozinho. Lembra quando a gente se amava sobre os desguiados trazendo essa cena. É Peixão. Ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. DJ Jonathan, aperta o play. Oh, oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. E aí, DJ Iago Mix? É o Iago! DJ Iago! É o 12º Festival do Camarão em Santana da Laura! Peço pro DJ tocar esta canção. Esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. E no próximo final de semana vamos estar lá na entrada de Colares. Tô apaixonado. Aniversário do parceiro Trintão. Quero. A gente já convida todos os pescadores, vai ser pressão demais. Oh, oh, quero ver teu amor. Oh, oh. Olha o Dorival, Saimo, Jean, Juntinho no Canadá. Oh, oh, oh, oh, oh, quero. Bora, Ratinho! Tem mais uma. Da Matalai. A gente já não se entende e a nossa história mudou. É marcante. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga pra... Diretoria dos Desguiados, o Leozinho, o Elisson, o Marquinho, da 160, o Robson Come Galado. Sem saber de mim, eu te encontro num bar e você está contra alguém. Toma, tá lá. Você não me dá carinho, tampouco me faz. grande estão rolando. Eu te encontro no bar e você está contra alguém. Fala, negão! Há uma desculpa por ter. Mais um empreendimento do Negão da Pescada Amarela. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. Mas fica... X-Bom Sound com os brothers! Sem saber de mim. Vai virando, vai virando, vai virando agora pra dançar a tumba, vai! Pelo jeito o Jonathan dá valor, né, Jonathan? Hoje quando eu acordei e não vi você comigo. Os brothers da balada e as danadinhas também estão aí juntinhos! Meus primos, tamo junto e misturado. O peixinho é de vocês. Bem-vindos! Seja bem-vindo ao Peixão da Amazônia. O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Por quê? Pra você, mas você insiste em não entender o meu sentimento. Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração, e isso me deixa doído por dentro. Olha meu parceiro Rafael, o Adriel Soares, o Idemar você, e o Daniel Marlinho Bração. É que eu posso, equipe só nós, tá todo mundo aqui. Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. Estar com ele a ficar comigo. O que ele tem? Os primos legendários faz tão feliz. Eles estão aqui em frente ao Peixão da Amazônia. Não sei o que se passa na sua cabeça, pois mesmo assim ainda vem me procurar. E aí, Iago? Aí, Iago! Toca no máximo! Eu sei. Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Quem dizer que você não gosta? Obrigado, galera do 29. Obrigado sempre. Tá todo mundo marcando presença aqui do Tamatá. Via não. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Olha o Júnior da Mister Shane e o empresário João Paulo lá do Caxaneiro. Bem-vindo, João Tamatá, viu? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer. Ei, Júnior! Dia acabar. Seja bem-vindo ao Luxuoso. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender. Baixa uma falar. Vem, vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando você... Olha meu parceiro Luan Henrique. Isso tempo. Tamo junto. Vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Equipe só nós. Não adianta de com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Segundo! Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore. Para de mandar! Ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia... DJ Rafael, Zezuai, DJ Marquinho do Tauá. Não, a dupla que comanda um paredão. Chore por ele. Rebentão. Garota. Sejam bem-vindos, DJs, aqui no Peixão da Amazônia. Sintam-se à vontade, viu? Não chore por ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda nasce. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida o primeiro passo pra ver. Meu parceiro Marcos do Burralho. Diz bem. É nós, Marcos. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. União Shop do Icuí. Um abraço, meu grande amigo, rei do caramelo. E aí, o Austin? É o rei, o rei, o rei. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. O vereador Fábio tá ali. Você. Meu mano do. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. E o prefeito Evandro Trabalho. Obrigado pela presença, viu? Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. E bebê, atende aí. Atende aí. O Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Parceiro Ratinho, tá aí marcando presença. Alô, charuto da ficha, ficha! Manda zero, zero. O Ellison dos Desviados 360. Esse é bro. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de par ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Isso, Cauê, um abraço. E aí, se salvou meu nome assim. E aí, os brothers. Onde que eu vi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Tira a passeio da galera dançar aqui no Festival do Camarão. Tá matar, é o luxuoso chegando. Toma, tá live. Sua boca tem um gosto viciante que... Olha o Igor de São Tomé, o Valber. Eu não... O rei do churubi, daqui do Tamatá. Vi de ti, um amor assim, eu juro, eu nunca senti. Tô tão feliz, se você quer saber, eu já estou até pensando em casamento. Nós dois em uma, tá fazendo juramento. Meu parceiro Marcos Promote, um abraço, garoto, pra você e sua esposa, viu? Amar, amar. Um abraço do Iago! Iago! Eu e você, nós dois. E obrigado pela recepção mais do que maravilhosa da sua residência, viu, Marcos? Netinho, valeu mesmo. A vida eu juro que vou te amar. Amar, amar. Quero ficar velhinho ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos. Já imagino nós brincando com os netinhos. Por toda a vida eu juro que vou te amar. O preto de São Tomé, amar, amar. O Reinaldo das Tados. Todo 40 horas os camaradas aí. Ô, paixão. Brino CDs original. Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem. Eu não consigo mais ficar longe de ti. O amor assim eu juro eu nunca senti. Tô tão feliz, se você quer saber, eu já estou até pensando em casamento. Nós dois em uma, tá fazendo um juramento. Toda a galera da Cidade Nova, vamos nos amar. Eles que vieram da capital, Belém do Pará, curtiu o Festival do Camarão. Quero ficar velhinho ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos. Já imagino nós brincando com os netinhos. Por toda a vida eu juro que vou te amar. Amar, amar. Quero ficar velhinho ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos. Já imagino nós brincando com os netinhos. Por toda a vida eu juro que vou te amar. Amar, amar. Se tu quer dançar, então bora dançar no Festival do Camarão. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Para meus primos. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. E aí, Cauê? Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidas de mim. E a Letícia dançando todas. Perdido de paixão. Minha perna. Ela gosta desse aquário, viu? Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português. Geografia em inglês. Em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive prof... É 10, alô, Cleiton! Galera de colar, eu... Chegou pra fazer vocês dançarem. Detona, Iago! Deixa comigo! Quantos você já amou? Poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Só beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. E o meu patrão Neguinho da Pescada Amarela. O que é que você tem? Tomando todas e mais alunos. Que os outros não têm. Ele não resistiu e veio e trouxe toda a caravana. Ei. Alô, dona Karina. Ei. Ficha, ficha. Bora, meus primos legendários. Olha o que é... Os brothers da balada, as danadinhas também. Eu senti no bom, meu. Ficha. Aqui. Com esse controle na minha mão, mudando de canal, não passa nada legal, não sei o que fazer. Estou sem você. Olha o Juan, o baixo Irã. Na internet pra saber como você. Alô, Netinho! Sério que está bem, mas sabemos que é bem. Essa galera é gente boa, perturbei muito eles, hein? Mentira. Bora, Gabriel! Todo mundo sabe que estamos separados. Afinal, notícia ruim, espalha logo. Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim. Também sei que tem alguém torcendo por nós. Eu espero que chegue um dia e que eu possa parar de esperar. A saudade é uma agonia. Precisamos voltar. Amanhã essa banda vai estar aqui, viu? Aliás, daqui a pouquinho, hoje domingo, tem banda Capricha aqui junto com o Tamatá no Festival do Camarão. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Banda 007. Segura! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Vai! Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Bora, Jonathan! Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra... Bora, Suzana! Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Ela vai desfilar amanhã, né, de pescadora. Pra quando você sair do banho. Bora, Raul! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Meu parceiro Hugo da grande família e o vereador Fábio junto e misturado. O Márcio mal falado. Vamos junto. E pinda usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Bora dançar. Banda 007. Vai. Tem brinquedo espalhado pela casa toda. As paredes arriscadas com manchas de cera. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. E o Hugo já falou! Com um sorriso banguelo. O vereador Fábio tá aí, o cara que comanda toda a região, meu irmão. É nóis! Sabe aquele amor que se multiplica? É porque ele vai um CD de brinde pra você. Ter isso na vida, ser herói de alguém. Feliz aniversário, Amanda, tudo de bom pra você, que Deus abençoe. Davi, a Lana te adora e o Iago também. Amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida. Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Se liga! Era a pérola negra que vocês queriam. Banda 007. Eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. Hugo do Tauá e a galera do Burralho. O seu perfume. Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar. DJ Jonathan e a Flávia. Um abraço pra você. Sou paraquedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar devagarinho. Sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Vem virando assim. Você que comprou um aparelho celular, perdoa se te fez sofrer. É do nosso amigo DJ Romário, viu? Tem recompensa aqui. Você, meu amor. Baby, vem me... Para a Letícia. Eu lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Pai, não consigo te esquecer, meu. Vale, meu parceiro Hugo da grande família. Neguinho, cadê o ratinho, hein? Equipe só nós. Olha meu parceiro Bocão, levemente amanhecido. Está amanhecendo, hein? Segura aí. Tamo junto. Sem ser loucura, só sei que estou mal.